Como adubo pra semente do amor. O amor é o que constrói a certeza de um futuro. Só o amor é capaz de vencer barreiras, ultrapassar fronteiras, unindo a humanidade. Paz no coração, mantenha a calma, aguenta aí, tá chegando a sua melhora. Você responde com a força do perdão.